negro. É o fim das vozes no meu radinho. Oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do serrão. Quero um machado pra quebrar o cheiro. Quero acordar de um sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Ao lado escurece.